Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos ao novo episódio do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, e lá ainda estamos com os nossos arquivos dos Sete Jagunços, do Omniverso e do A Pilha do Aranha. Nós estamos também no YouTube, na Orelo, no Spotify e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Arte Final que você nos encontra nelas. Nós estamos também em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @ArteFinalHQ. Ah, e além do nosso feed principal, tanto o Pilha de Bis como o Avante Vingadores estão com feeds próprios no Spotify. Então você pode procurar e assinar tanto o Avante Vingadores Podcast quanto o Pilha de Bis. Então curta, compartilhe, principalmente venha comentar os nossos episódios nas nossas redes sociais, no Spotify e no YouTube. Você quer comprar o seu gibizinho na Amazon? Então lembre-se sempre de comprar utilizando os nossos links que estão no post e lá no artefinalhq.com.br. E outra forma de você ajudar a manter esse trabalho é nos mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Eu sou o Marcos e aqui comigo estão Maurício Dantas. Ainda não é carnaval, mas já começou o ano. Luiz Cláudio. Eu vim hoje para falar mal da Panini de novo. E mais uma vez aqui com a gente, Daniel, do canal e editora Poptopia. Eu vim entregar os segredos da Gibisfera. Olha aí, teremos segredos hoje, teremos muitos segredos hoje, porque como nós fizemos no ano passado, e agora estamos fazendo uma nova tradição aqui no Pilha de Bis, depois do podcast de melhores do ano, que passou, no caso, de melhores de 2025, nós vamos vir com as nossas expectativas para o ano de 2026 na Gibisfera, nos quadrinhos, seja no mercado de quadrinhos aqui do Brasil, ou coisas que virão de fora, o que vai ser lançado lá fora. Então vamos exercitar nossa futurologia, né? Ver se nossa bolinha de cristal está com a pilha em dia, né? Não tá descarregada a bateria, para a gente poder tentar pensar aqui no que a gente espera dos quadrinhos para o ano agora de 2026, porque como o Maurício falou, o carnaval está chegando e o ano só começa depois do carnaval, né? Então, vamos para as nossas expectativas para esse ano. Então, eu vou começar com você, Maurício Dantas. Qual a sua primeira grande expectativa para o mercado, para os quadrinhos agora em 2026? Olha, vou me redimir aqui com a Marvel, que de melhor do ano eu não falei nada da Marvel praticamente, né? Mas eu nem devia também, viu, Marcos? Acho que é um pouco de síndrome de Estocolmo aqui com a Marvel. Principalmente depois das últimas... Se você falar do Homem-Aranha, aí é síndrome de Estocolmo mesmo. Não, veja, eu até tô gostando dessa fase agora do Joe Kelly, tá divertida, tá bacana, mas... Eu ainda tô muito machucado dos relacionamentos anteriores, então eu não quero ter muita esperança, não. E também, se bem que o que eu vou falar agora também não me ajuda muito, não. Mas eu tô curioso, na verdade, quero ver que zorra é esse Armageddon Assemble aí, o Armageddon só, que é o evento, barra fase, barra sei lá que zorra novo da Marvel, que vai ser capitaneado pelo Chip Zdarsky. O Chip Zdarsky, a gente já elogiou muito aqui, teve uma passagem muito boa pelo Aranha. Começou muito bem no Demolidor, fez bastante coisa aí nesse meio bem legal. Não tinha errado até então, mas o Demolidor, ele resolveu passar a sexta marcha, fechar o olho e sair doido na estrada. E não tinha nenhum bolsonarista pra ele atropelar. Mas, mais um erro dele. Mas eu gosto do gibi dele, ele fez agora um Capitão América que despertou depois do 11 de setembro e ninguém sabe se tá na cronologia, se não tá, é retcon ou é só uma mini, enfim, tá na mensal do Capitão. Vamos ver aí, mas é um gibi legal, tô gostando, e quando ele alope assim, sem muita amarra, ele faz coisas boas. Não sei se vai, isso aí vai estar na continuidade, como é que vai ser, mas a Marvel tá prometendo bastante com isso. Eu tô pelo menos curioso, mas o rol de artistas aí, no momento da Marvel, dá pra fazer coisa boa. O problema é, tem editor pra isso, tem gente pra segurar a onda e fazer legal. É o que veremos. Eu não devia, repito, mas tô confiante. Até porque tem um Azinho dos Vingadores ali no cantinho, né? Então, sabe como é, né, Luiz? A gente acaba se emocionando. Eu confesso que eu não tenho a mínima expectativa pra isso. Vão fazer isso e vão trazer o Bendis de volta, Luiz. Grande Bendis. Não, misericórdia. Bendis é um escritor aposentado em atividade, né? Porque... Um ex-escritor em atividade, né? Como é diria, isso. Parafraseando o Paulo César Vasconcelos, um ex-jogador em atividade. É, ele já deu a contribuição dele pro Gibi, deixa ele descansar. Até mesmo dentro dos Vingadores, depois do cerco, o que ele escreveu de bom ali? Ali já foi um 7 para baixo, né? É, acho que depois do cerco só teve o Vingadores Primordiais mesmo dele, que é, a gente comentou num Avante recente, mas ainda assim já não é essas Coca-Cola todas, é divertido só. E ele fez uma mini história agora numa Vingadores aí, acho que 700, 400, não sei o que. Uma história de backup que, pelo amor de Deus, que negócio pega. Pois é, vamos ver como vai ser, mais um cheirinho de mega evento com os Vingadores, vamos ver como vai ser isso no decorrer desse ano. E você, Daniel, qual sua primeira grande expectativa para 2026? Cara, eu vou primeiro me ater ao cenário nacional, pode ser? Pode. Eu tô muito, muito ansioso para ver como que vai ser a recepção da galera ao universo Transformers chegando aqui no Brasil, né? Acho que foi um anúncio que a gente viu lá na CCXP e muita gente já estava na expectativa, mas existe nesse momento uma desconfiança com o trabalho editorial da Panini, né? A gente viu o anúncio cercado de pompa e circunstância, mas sem maiores detalhes. Não disse qual que seria a periodicidade, como que seria o esquema. Nesse momento que a gente está gravando aqui, aparentemente a Panini está fazendo uma edição de cada série por mês, né? Porque para o mês de abril eles já colocaram Rivais Cósmicos e no mês de março estava prevista a chegada de Transformers, né? Então, provavelmente para maio chega G.I. Joe e depois qualquer outro que completa os quatro? Das séries mensais seriam esses. Aí tem as minisséries, né? Teve a minissérie do Comandante Cobra, do Destro, da Scarlet e do Duke. Isso. E aí elas desembocam no GB do G.I. Joe. Então acho que ele vai fazer um Transformers, vai fazer um. Aí vem Rivais Cósmicos. Aí ele deve vir com um Transformers. Pode ser de uma novo, das minis, com, né? Ou duas minis seguidas, aí começa de novo com o G.I. Joe. É um negócio mais ou menos como essa biblioteca histórica agora, né? Como é que chama aí a. É a coleção clássica da Marvel, né? Isso. Então, acho que vai ser nessa pegada aí. Eu não acho de todo ruim, viu, Daniel? Assim, ir intervalando nesse sentido, de forma que... só quero ler de Joe, só quero ler Transformers. Tudo bem, você vai se capitalizar aí durante 3 ou 4 meses para comprar o próximo. Quer ler tudo? Tudo bem. Todo mês tem coisa na banca também. Na banca. O que me animou é que, assim, ó, a primeira edição, a gente sabe que sempre é mais barato, né? R$19,90 de Transformers. Rivais Cósmicos já tá saindo por R$29. Eu tô querendo crer que na próxima morre ali nos R$39. Não chega nos R$49 que tá sendo o preço praticado Invencível, por exemplo. Eu acho um preço muito já acho abusivo. Que vai... eu já acho que vai ser na pegada do Invencível, viu? Será? Porque o Invencível, assim, eu não sei como vai ser a quantidade de páginas, né? Mas o Invencível, ele foi basicamente desse jeito, né? A primeira edição... Primeira edição mais barata, a segunda edição um pouquinho mais cara, mas aí o preço normal é a partir da terceira edição, né? Então, eu tenho pra mim que vai ser muito na pegada do Invencível. Agora, assim, eu tô bem na opinião do Maurício. Não achei ruim essa opção deles de. Que foi até a gente falou, né, no podcast que a gente fez sobre os lançamentos lá, sobre os anúncios, na verdade, da Panini na CCXP, que a gente ainda não sabia exatamente como que seria, se seria uma revista mix, se seria encadernados separados, né? Então, depois que eles anunciaram os primeiros volumes, a gente já tem essa resposta. Então eu gostei. Só que, assim, é claro que não seria o mesmo impacto aqui, mas eu lembro quando eu li o primeiro a primeira edição de Void Rivals, que desses todos foi o primeiro que saiu, né? E vai sair aqui só no segundo volume. E eu lembro, foi até por indicação do Maurício, e eu lembro a minha surpresa quando lá no meio da história, que não tinha nada a ver com aquilo, aparece lá o... aparece o Transformer, né? No meio da história. Não é spoiler, porque é um universo só, então não acho que é bem um spoiler, já que a própria Panini já tá lançando como um universo único, mas na época que saiu o Void Rivals, isso não tinha sido, eu acho que não tinha sido revelado antes, né? Então foi isso. Genuinamente uma surpresa quando apareceu um Transformer lá no meio da história. Então aí, no final da revista, é que tinha lá o anúncio que ia sair que ia sair Transformers 1 pelo Daniel Warren Johnson, né? E aqui eles vão publicar... eles vão publicar primeiro Transformers, né? Pra depois publicar o Void Rivals. Comercialmente, eu até entendo, porque Transformers chama muito mais atenção do que rivais cósmicos, né? Não tem... Pra quem conhece os Transformers, não tem muito apelo. Mas, assim... aquela emoção daquela primeira edição com a aparição do robozão lá no meio da história se perdeu, né? Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Vocês que já leram aí, conhecem mais, é muitos volumes que vão ser essas três séries aí? Ó, o Transformers já tá no quarto encadernado lá fora, não é isso, Maurício? Isso, e já tá começando a fase do quinto encadernado, que é com o Kirkman escrevendo e o Namora desenhando. E o G.I. Joe tá, acho que deve estar no segundo ou no terceiro? Já tá chegando na 20 agora em março. Pronto, então já tá no quarto, né? Se foram seis por edição, e aí, e as minisséries, cada minissérie são seis edições ou são quatro, Maurício? Rapaz, acho que são quatro. São quatro, né? Pronto, quatro, cada minissérie são quatro edições, então você tem um materialzinho bom aí, se sair um por mês, você já tem mais de ano de publicação aí garantido, né? Então, por mais que tenha esse aumento aí das primeiras edições, eu acho, né, que eu lembro, não teve aumento ainda do Invencível depois do D, são 25, né, o Invencível. Eu acho que eles já devem ter feito o contrato já meio que prevendo que não haja um aumento, né, acho eu, né? Tipo, vai... Acho que é 60 que tá, né? Deve ir a R$60 até o 25, talvez. A dúvida é essa. Comprar um negócio e depois ficar aumentando o preço, né? Fora ter que comprar essa venda casada de comprar três revistas, né? É, não. Invencível tá 49, mas eu acho que essa estratégia que você tá falando aí, Luiz, faz sentido, porque esse deve ter sido um contrato... Na verdade, aí um bastidor, né? Esse foi um contrato que foi negociado pelo Guilherme Kroll, na época que ele tava de gerente da Panini. E ele deixou isso muito amarrado. E então ele me confidenciou uma vez que esse foi um contrato que levou alguns meses para eles chegarem no acordo. Então eu estou entendendo tudo isso já deve ter sido pontuado lá atrás, né? De ó, preço de capa do começo, meio e fim, porque depois o adiantamento da licença disso é pago com base no preço de capa, né? Depois a Panini precisa, ela não pode. É diferente de Marvel, que ela tem um contrato vai anos e precisa acompanhar muita coisa. Aqui não, aqui já era um contrato pré-estabelecido de formato e tudo mais. Há quem diga que, inclusive, assim que terminar as edições em capa cartão, que teria sido uma exigência do Kirkman e da Image, né? Aí a Panini entraria com os formatos mais luxuosos. Então, não, é provável que esse material aí a gente veja em vários formatos, como já saiu lá fora em vários formatos. Mas não por uma opção da editora aqui no Brasil, sim por uma imposição do licenciante, entendeu? Tá certo o licenciante aí nessa. E outra coisa, se conseguir, é porque é aquilo que a gente sempre fala, né? O ideal é que tenha mais de um formato. Se conseguir se manter... esse formato, apesar de ser de banca, mas se conseguisse manter esse formato lançando também os formatos mais luxuosos, eu acho completamente válido, né? Para quem não quer ficar, ou quem prefere um formato mais luxuoso, não tem problema nenhum. Mas para quem não prefere, para quem gosta do capa cartão, aí eu também acho justo ter nesse formato também. Oh. E o capa cartão, ele já está na metade, né? Essa é uma coleção que, no ritmo que vai, ela termina entre dezembro desse ano e janeiro do ano que vem. Ela já está A pré-venda ali, acho que a 12 já. Acho então, que a 14. É, falta... Eu acho que a 14, eu acho. Já deve estar na 14. Pelo menos, então, deixa eu confirmar aqui. Falta menos de 9 edições para terminar. É, e é uma série longa, né? E já tá conseguindo tá num ritmo bom de lançamento, aí é bom. Olha, e você. Bah, fale, depois eu chamo o Luiz. Olha, vocês sabem que eu sou fã desse material, tô falando disso aí em pilha, em Twitter e tudo mais, muito antes de imaginar que ia sair aqui. Na verdade, eu acho que fui um dos primeiros aí a surtar com o Daniel Wayne Johnson em Transformers, lá atrás, lá ele. E eu acho que essa publicação aí vai ser uma prova de fogo realmente aí para ver a força dessa franquia aqui no Brasil. Que tem fãs, muitos fãs sim, né? É fácil, eu e o Luiz estamos num grupo de colecionadores de boneca aí. De vez em quando aparece um fã de G.I. Joe aqui, ali, não sei o quê. Mas trazer essa galera pro GB e fazer permanecer vendável esse GB aí, lucrativo. Eu acho difícil, não estou apostando contra, não. Tenho minhas tretas mínimas, mas não estou apostando contra, não. Principalmente porque são coisas que eu gosto de ler. Vou comprar, não sei. Estava falando com o Marcos agora antes da gente gravar, que eu estou com espaço diminuindo, né? Então, não sei se eu pego físico, mas eu fico feliz que saia, que mais gente conheça, né? Porque deixa de ser só dividir bonequinho para PV, que você tem uma história, tem potencial aí. Tanto de Jogo, Transformers, o resto todo aí. O próprio Void Rivals, né? O Device Cosmos. É um belo gibizinho de sci-fi espacial. Muito legal, muito legal. Falando como o Kirkman aborda aí as mitologias dos Transformers, no meio e tudo mais, de uma história completamente original, né? Do planeta que ele cria e vai embora. Enfim, não vou dar spoiler. É muito bom. Vale muito a leitura. A gente já recomendou muito aqui em Pilha e em Melhores do Ano também. Mas eu não tô tão otimista assim, não. Acho que vai ser uma prova de... Principalmente porque a Panini não é boa de... Não sabe, mano, na mídia, as publicações dele, sabe? Mano, fazer um trabalho legal. O Daniel divulga mais organicamente, sem isso, né? Sem levar a ganhar dinheiro com isso. Coisas da Panini, como chegou na banca dele e tudo mais. Do que a Panini faz institucionalmente. Quando faz, tem assim, se arvora, né? Ano Novo, Vida Nova. Ele lançar essa semana que a gente tá gravando aqui. Lançamentos Panini. E aí você vai ver erro de português, né? Tem qualquer no meio lá do negócio da ave de rapina. Pegar a equipe criativa totalmente equivocada, não tem nada a ver com a aplicação. Então, assim, depois encontra o próprio material. Vocês não sabem, vocês sabem, vocês estão. Então, a Panini já não tem essa expertise. São franquias que já vieram de outras vezes aqui. A própria Panini já publicou anteriormente da Transformers, da Dreamwave. G.I. Joe não veio, infelizmente, nem o G.I. Joe da IDW e nem o da Devil's. Mas tem fãs, tem scan disso aí, desses materiais antigos e tudo mais. O Social Combo chegou a publicar daquele jeito, né? Eu não vejo tanta esperança nessa publicação prosseguir, não, mas torço que sim. Vejamos, vejamos. Tu tá achando que vai ser tipo o Power Ranger da Indivisível? Cara, por aí, viu? Porque começa com hype e tudo mais, mas a galera já sabe que o Daniel Johnson já saiu, por exemplo, aí pode fazer, vou só fechar os volumes dele, vou só acompanhar, ó, o pessoal dele, G.I. Joe é bobo, sabe? Beleza, pode ler e perceber lá que não, sim, a própria forma como os G.I. Joe são inseridos, essa continuidade dentro do gibi dos Transformers, dá pano pra manga, aí vem o gibi do Duke, que é seguido ali, acho que era até umas 3 ou 4. É muito bem feito mesmo, vale a pena ler pra caramba, mas eu não sei se tem essa força. Tem o Tartaruga Ninja da IDW, que é um gibi que eu adoro, eu tô relendo do começo agora, inclusive, pra chegar aí na fase do Jason Aaron, que já é um reboot. Tartaruga Ninja só saiu, tudo que saiu e tá saindo ainda, esse nome, porque é Pipoca Nanquim, Pipoca Nanquim tem fã de editor, né? Não é fã de material, a galera compra pra mostrar e querer o like do Danielzinho lá. Eu quero chegar nesse nível aí, viu, meu amigo? Mas deixa eu falar um negócio. É o Danielzinho que vale. Eu acho que assim, a gente já sofre hoje, Maurício, de uma síndrome do hype precoce aqui, sabe? Tipo, o hype não dura nada. Invencível hoje só tem dois canais comentando Invencível na nona edição, que sou eu e o Ministério dos Quadrinhos. Né? Você não vê mais ninguém fazendo esse oba-oba com Invencível porque o cara não quer se dar o trabalho de ir até a banca, ou mesmo comprar no site da Panini, um quadrinho mensal para ele ter que todo mês fazer vídeo daquilo. Ele fez tem do que ler, né? E acabou. Oi? Tem que ler, né? E agora tem já que tem. Ler também. Senão você fala besteira e a galera vai nos comentários e arrebenta com você. Então tem esse problema da galera só falar do lançamento, né? Só falar do número 1. E isso meio que prejudica, porque quando se a editora não faz divulgação e os canais, a mídia orgânica não acontece, a galera meio que esquece que esse título está sendo lançado. Tá entendendo? E a Panini, ela tinha condições de fazer um trabalho mais legal com Invencível. Pô, Invencível tá com série na Amazon, né? Podia ter surfado. Olha o que a DeVir surfou no hype de The Boys. Com uma série que é 1.000 anos distante daquilo que é o quadrinho, e a DeVir conseguiu, durante os últimos 4 anos, colocar The Boys como o quadrinho mais vendido dela, entendeu? A Panini não consegue fazer isso com Invencível, quase não conseguia fazer isso com Absolute Batman. Então, é muito precário, por isso o hype ele é passageiro. Você vai ver que agora o Absolute Batman está na terceira edição que vai chegar. Já não tem mais ninguém comentando. Os grandes canais já não comentam mais, entendeu? Então fica muito na mão da galera que faz assim a divulgação do boca a boca, de fazer isso que você falou, avisar que tá chegando nas bancas, que é o que eu faço lá no Twitter e às vezes o vídeo no YouTube, mostrar que o quadrinho está sendo lançado para a galera lembrar, rapaz, isso ainda tá saindo. Esses dias eu assisti um vídeo do Fábio da Caverna do Morcego, ele falando daquela coleção Grandes Heróis DC, que tá no número 30, ela vai cacetada. Eu peguei um e o dois daquilo, só que como eu tô colecionando muita coisa, eu não dei conta de acompanhar aquilo lá também. Então, quer dizer, é um cara do Batman que fala daquilo, mas ninguém faz essa coleção. Você acha que essa é uma coleção que é sustentável? Não, os caras estão mantendo por causa de contrato, mas dizer que tá vendendo, tá... não tá, cara. A gente vive na era do hype. Se você que é o dono do produto, não cria hype em cima do seu produto, o seu produto vai naufragar, não tem jeito. É, aí Não, não tem o muito, problema tem muito o que é fazer, que não. o problema é que ela tem muitos produtos. A gente não vê, pelo menos a minha impressão é essa, acho que de vocês também. Parece que ela não hypa nada. Não é, vamos escolher uns cinco títulos top assim. Talvez só os ônibus antigamente, né? Hoje a gente nem isso vê, né? É Mas a gente está verdade, é desvirtuando a verdade. pauta do Marcos. Vai lá, Marcos, retoma aí. É que é Pois é. conversa boa de ter, né? É, não, aí aqui não tem isso não, a gente vai conversando e vai falando. Mas fala a tua expectativa, Luísa, o que você tá aguardando mais? Bom, inicialmente minha expectativa é receber o meu reembolso da Panini, do produto que eu não recebi, e os produtos da Mino aí que eu comprei, nem se confirmou compra, mas o SMS lá do cartão bateu, né? Primeiramente, Meu fazer também. essa reclamação aí no começo, porque é uma historinha aí, daria um podcast só nessa situação da Panini aí. Comprei, levou um mês, resumindo bem, assim, Começou várias quando, Luiz? reclamações. Diga logo a data aí. Comprei 11 do 11 na mega promoção que tinha, tava com 47% de desconto as coisas no site. Comprei toda aquela biblioteca da Turma da Mônica, uma coisa ou outra assim de Tio Patinhas, uma coisa ou outra lá que tava muito cara, que tava metade do preço, né? Só foram enviar, depois de muita reclamação, reclamar até no WhatsApp, no, enfim, no consumidor.gov, aí eles mandaram 16 de dezembro, aí teve aquela coisa da greve do Correio ali no final do ano. Só fui receber em janeiro, não lembro se 5 ou 6 de janeiro, quando eu fui abrir. Não tinha um produto. Tava faltando o Cebolinha 73, que é tipo aquelas bíblias de Gutenberg, esse assim, negócio imenso. Não tinha como ser Não, não, despercebido, né? não terei percebido, né? É aí que acontece. Ou seja, já não tinham, mas eu comprei quando não tinha estoque. Aí eles falaram, não tem, não sei o que lá. Abriu outra reclamação. Tentei uma reclamação pelo site, tentei pelo WhatsApp de novo, e ninguém responde, enrola. Eles esperavam 5 e 10 para responder. Ah, senhor, só trabalhando até 5 horas. Ah, tava. Pro inferno. Aí eu abri de novo outra reclamação no alvo.br. E hoje que eu fui ver, porque eu recebo SMS das novidades ali do notificações, né? Do andamento. Eu não recebi, por acaso, eles responderam 26 de janeiro, dizendo que o estorno vai vir na próxima ou na seguinte fatura, né? Vamos ver aí. Finalmente, depois de que eles falaram que iam reembolsar, eu falei, tá, reembolsar aí que conta? Que valor? Aí eu questionei e não pararam de me responder. Tive que abrir outra reclamação, tentei no WhatsApp, tentei no site da Panini, enfim. Minha expectativa é receber o dinheiro de volta, pelo menos, né? Mas, enfim. Ah, Agora, mas assim, aí vou. você tem que compreender que é uma empresa pequena, começou dia desse a trabalhar no mercado, esse tipo de Não está acostumado a dificuldade vender muito, né? acontece. Não, tá não, tá não, tá. Esse tipo de Enfim. dificuldade acontece. Eu Mas estava. Sobre expectativa, eu estava ouvindo do ano passado, porque assim, tudo que eu compro Pensa que saiu de 6 meses, minimamente, assim, coisa muito vultosa, muitos volumes, e tá tirando o mangá que eu compro assim que sai, né, que esgota logo. É, a minha expectativa no passado era das sagas e tal. Graças a Deus, as sagas estão diminuindo, eu já não tô fazendo a Mulher Maravilha, do Superman, do Batman, já tá quase, talvez, esse ano, chegue na primeira série de mensal da Panini que eu tenho. Eu tenho os 952 inteiros do Batman, tenho a fase do Tom King, então já completaria o pós-crise até a parte que o Tom King sai. Esse ano completaria, né, a saga do Batman. Saga do Flash também, tem um pequeno período ali que vai ser depois daquela fase do Morrison, aquele encadernado ali que vai sair em 3 sagas do Flash. Se eu cheguei a notar aqui, da 142 a 163, quer dizer, 20 edições, deve dar uns 3 ou 4 saga do Flash, ele já chega no ônibus do John. Aí também vou parar, porque eu tenho isso em mensal da Liga da Justiça. A do Homem-Aranha, também, eu acredito que mais um ano e meio aí, tem que ver quanto eles vão alternar com a Web e a Espetáculo, né? Pra chegar naqueles ônibus do McFarlane, do outro cara lá que eu esqueci o nome lá, assim, né? É, depois disso, ainda tem um buraquinho ali, logo depois desses 2 ônibus, tem uma Epic, aí tem um períodozinho ali que é da 361 a 393, que eu anotei aqui, e aí ele alcança a Saga do Clone. A Saga do Clone, basta em si, eu não sei se eles vão completar até a 441, quando acaba a primeira série, né? Pra praticamente tudo, até, sei lá, acho que a saída do Nuzlocke, não lembro. O que foi um pouco depois daquela Marvel Saga que cancelaram, a gente já teria, em algum momento, tudo do Amazing até, sei lá, 10 anos atrás, né? Tudo encadernado no Brasil. É o que eu vou fazer. Eu tô fazendo essa da saga do Homem-Aranha por conta que era o que eu lia quando era criança e eu perdi tudo pelo mofo, né? Enfim. Mas, voltando, a minha expectativa esse ano, novamente, além dessas poucas sagas que eu já faço se encerrar esse ano, da parte que me interessa, é os mangás. Os mangás também, graças a Deus, chegaram na fase que só me falta o que tá saindo. Já acompanhou o Japão. Porque eu não quero tomar muito tempo do episódio aqui, mas eu faço umas 30 séries de mangás aí diferentes. Graças a Deus, quase todas elas alcançaram o Japão. Então, quando sai, sei lá, uma a cada 4 meses, assim, que eu compro, então não fere tanto minha fatura, né? Mas eu queria destacar só algumas aqui que são as novas que eu fiz recente, que também eu acho que em um ano já alcança e se completa, porque eu acho que já estão encerradas ou bem adiantadas, e as do Urasawa, né? O 20th Century Boys, o Billy Bat, Asadora, acho que ainda tá saindo, mas essa aqui eu tô com a leitura mais em dia. Essas são as únicas coisas assim dos últimos 2 anos assim, que eu acrescentei de comprar de mangá. E não sei se vocês já gravaram sobre, não sei se conhecem, não sei se já leram, a Fable, The Fable, que é um mangá de um matador de aluguel, e o My Home Hero, que é um pai que mata o é no primeiro mangá, tá? Eu não tô dando spoiler da história, não. A filha do cara, o cara normal, a filha do cara vai namorar um marginalzinho, aí ele vê ele batendo na filha, ele simplesmente mata, esquarteja o cara e dá fim. Só que aquilo ali é tipo Breaking Bad, dá uma merda, que ele vai cada vez se envolvendo mais com a máfia, e o outro cara vê, e aí bota mais. É praticamente um Breaking Bad, assim, meio que meio soprando, assim, sabe aquela máfia da japonesa? Esses realmente ainda estão pra sair, assim. Muitos esses não saíram. Eles saíram alguma coisa desses aqui no Brasil? Sim, já saíram. Já, eu não sei se tem. É porque não tava na altura da minha vista aqui, deixa eu ver. Eu acho que tá no 5 de 1, a 5 ou 6 de 1, e o Fable tá no 6 ou 7. É, qual a editora? A JBC. Ah, interessante. Recomendo muito. Não, tipo, conhecia. Tipo assim, as duas são da JBC. Isso. Sim, é um pouco inverossímil, uma pessoa normal, tipo a gente, simplesmente esquartejar o namorado da filha porque bateu no nela, né? Mas tirando essa parte, toda a parte assim de meu Deus, vai acontecendo a merda pior do que a outra, igualzinho em Breaking Bad, assim, sabe? Nesse sentido de todo episódio começa, resolve a merda do episódio anterior e dá. Não, agora não, meu Deus do céu, a outro cara descobriu. E agora eles mataram outro cara. E agora surgiu esses 2 outros caras pra extorquirem ele. E agora ele tem que desovar o corpo. E o carro. E só merda acontecendo. Então é interessante, mas eu tô aguardando ter muitos volumes, tipo aquele Gunnable, acho que da MPEG, ter muitos volumes, porque aquilo ali é tão viciante, tão. Você lê em desespero de bom, como foi o Leviatã que tu me recomendou. É bom ter um dos volumes pra você ler de vez, assim, entendeu? Então eu li o Gunnable 1 e 2, e falei, vou esperar ter uns. igualar no Japão. Eu nem sei se esse Gunnable é japonês ou coreano, agora eu não lembro. É, pra ler numa sequência, né? Até não ter o que ler nem scan no Telegram, né? Então, assim, a minha expectativa é ficar só na parte que tá saindo. Aqueles trimestrais, quadrimestrais e locais, né? Esse My Home Hero, eu tô olhando aqui no Guia dos Quadrinhos, saíram 6 volumes e foi. E devia estar sendo publicado igual estava saindo lá no Japão, porque o primeiro volume saiu em dezembro de 2023, aí o segundo volume em maio de 2024, depois outubro de 2024, aí foi o que teve menor intervalo, que foi outubro de 2024 e dezembro de 2024, aí depois março de 2025 e junho de 2025, ou seja, o último volume publicado foi em junho, tem 6 meses, 7 meses que ele foi publicado, né? Então, Eu vi hoje, no dia que a gente tá gravando, eu vi que teve anúncio da JBC, né? Eu vi uma publicação da JBC no Instagram, atualizando algumas séries. Eu não prestei atenção desse daqui, porque eu não conhecia. Mas, ó, pelo que você tá falando, pelo menos esse My Home Hero já me interessou muito, viu? Mas, assim, muito interessante. Agora, o Fable é um pouco mais meio que palhaçada, assim, sabe? Tem uns personagens meio caricatos, sabe? Mas é tão interessante quanto esse Fable e o My Home Hero, que eu não sei se eu me expressei bem, esses já igualaram, tô falando assim, são destaques do que eu quero ler, porque eu comprei lá 1 e 2 um ano atrás, porque esse My Home Hero eu comprei realmente atrasado. Eu vi que tinha vários volumes na Comic Shop lá, comprei, vi que tava faltando, sei lá, o 456, aí fui atrás do, entendeu? Agora, tu que ainda tá saindo, que é o Azadora, o Billy Bat e o 20th Century Boys. É, o 20th Century Boys, fora na isso, verdade, não, o 20th Century é uma republicação, né, na verdade. Não, sim, mas eu tô falando em relação ao que tá saindo mensalmente. Sim, sim, entendi. Mas é bem interessante, viu? Não conhecia esses títulos, vou ficar de olho. É, o Luiz apontou uma coisa aí que eu tava de olho também, né, que são esses gibis aí do Uesawa, parece que abriu o portê aí, né, depois do Junji Ito. O Uesawa, que é um HK que eu adoro. Não, infelizmente a gente não vai. Ainda não vai chegar no Satoshi Kon, que é um outro HK que eu adoro também, né? Que foi plagiado aí pelo Nolan, Darren Aronofsky e tudo mais. Mas já tem coisa boa aí com o Uesawa. Que o Uesawa, bicho, se ele desenhar no papelzinho de. No guardanapozinho sujo assim e tudo mais, vale a pena ler, porque o cara é bom. De desenho e de texto. Cara, eu tô lendo 20th Century Boys, eu não tinha lido ainda. Tô pegando. Bem a conta gotas essas edições definitivas que a Panini tá republicando. Cara, tem uma hora que dá uma agonia. É. Dá uma agonia daquilo que. Você vê assim, é uma coisa, às vezes, até um pouco idiota, mas o negócio vai se desenrolando de um jeito que dá uma agonia. E assim, Pluto, a gente já cansou de falar de Pluto, né? Pluto é sensacional. Ele pegou ali duas historinhas pequenininhas de Astro Boy e transformou naquilo, né? E o cara é um monstro de narrativa, ele leva a história pra um outro lado, assim, enquanto um flashback, alguma coisa. Eu odeio flashback, né? Mas mesmo assim, ele vai, puxa pra um lado, assim, quando ele volta pro outro ponto, você, porra, é mesmo, tava rolando isso tudo, e você, aparece um personagem, assim, que sumiu da história, e aí ele volta de novo, assim. E tem um amigo que é muito fã também do Azar, ele fala isso, né? Tem uma personagem de 20th Century, e quando ela retorna, ele, assim, porra, dá vontade de abraçar o mangá, porque você tá com saudade daquela pessoa, sabe? Isso é muito legal que o Sakana consegue fazer. É verdade. Bom, eu vou mais para a linha do que o Daniel falou, de uma expectativa do mercado nacional primeiro, que também tem a ver com os anúncios que do Talvez Vem Aí, que a Panini fez lá na CCXP, que eu falei no programa que a gente falou sobre esses anúncios, que é essa coleção da Crise nas Infinitas Terras, que eles anunciaram, que vai ser em 14 volumes, né, pegando desde das crises, das histórias, né, dos crossovers da crise na Terra 1, na Terra 2, né, que é os encontros da Liga com a Sociedade, aí passando por todos os tie-ins para a mini principal, a maxi-série principal, né, em 12 edições da Crise nas Infinitas Terras, e culminando com um livro, né, que ele conta histórias, bastidores, enfim. Eu, na hora que eu vi lá o anúncio, eu fiquei super empolgado, eu falei isso no podcast, mas aí... Depois, quando saiu lá já a assinatura, o valor da assinatura, aquilo já me broxou um pouco, né? Porque não vai ser uma coleção barata, vai ser uma coleção, pelo que a gente viu na época, não foi, Maurício? Pegou lá o valor da assinatura, dividindo pelo valor por volume, não ia ser uma coisa muito barata. E como agora eles já lançaram, já está em pré-venda as edições de Transformers, a gente está na expectativa de quando eles vão começar a fazer dessa coleção da crise. Eu estou com a expectativa muito grande de como que vai sair essas edições. Eu tenho muita vontade de colecionar. Eu tenho aquela edição definitiva da crise que a Panini lançou há alguns anos, mas eu estou querendo muito essa coleção. Porém, tô meio ressabiado com os preços que vão ser praticados nessa coleção. Aí me deixa com dois pés atrás, porque dinheiro não há, né? Mas que eu tô com uma expectativa grande em relação a essa coleção, eu tô. Olha, eu pensei nessa aí também, mas eu pulei fora aí com o DC Finest. Fico mais com o meu DC Finest, que é mais humilde, menorzinho. Deve ser uns 3 ou 4 volumes. Não tem erro. Nessa seara de expectativa, né? Você vê como a gente fica muitas vezes refém das decisões da Panini, né? DC Finest é um negócio que ela prometeu para esse ano, mas a gente não tem ideia de quando que vai vir. Pode ser uma lá no final do ano. Essa crise nas Infinitas Terras está com um cheirinho de ser coisa do segundo semestre. Porque, assim, ainda nesse campo das expectativas, esse é um ano de Copa do Mundo, né? E a gente sabe que a máquina de produzir papel colorido brasileira vai ser extremamente comprometida. Eu estou dizendo aí, a máquina, os parques gráficos, né, do Brasil vão ser comprometidos com a produção de figurinha para a Panini. Do dia que esse layout do álbum sair até a Copa acabar, a prioridade vai ser isso, entendeu? Então, muita coisa... Eu acho que até a Copa acabar, não. Até pelo menos um mês depois que a Copa acabar, ainda vai estar ainda vai estar saindo figurinha, viu? Ah, sim, sim. Com certeza. Você tem uma ideia? A gente está com um planejamento de colocar um quadrinho na gráfica agora em março, no comecinho de março, e outro para abril. E a gráfica já sinalizou que, assim, o de abril, ela promete entregar... Talvez no começo de junho, porque para maio ela já não promete, porque vai estar comprometida. E não é uma gráfica que trabalha para a Panini, mas entenda que é um circuito que, assim, às vezes o cara faz o pacote, o outro faz a capa, o outro faz, sabe, tipo, o papel do verso que cola a figurinha. Então, é uma cadeia que fica toda refém desse produto. Eu acho que muita coisa vai demorar um pouquinho de sair, porque até o segundo semestre, passar, eles vão conseguir realmente colocar para produção. Mas eu não espero essa coleção da crise para esse primeiro semestre por conta disso. Eu acho que é algo que vai exigir uma impressão, uma produção gráfica mais apurada, e essas gráficas vão estar dedicadas com o lance das figurinhas da Copa. E vamos ser justos, que é onde a Panini ganha dinheiro, né? E dinheiro fácil. Facílimo. É onde ela vai ganhar muito dinheiro. Eu acho que é o que garante dinheiro, o orçamento, né, dos 4 anos. Os próximos 4 anos é onde ela garante o orçamento dela. Ela garante os gibis que a gente vai largar pelo meio. Eu fiquei vendo eu vou falar abestalhado, mas espero que as pessoas não se ofendam. Uns abestalhados aí, indo atrás de Panini Point, abrindo dentro da Americanas, porque vai ser uma revolução, que a Panini quer colocar quadrinho nos PDV. Gente, os caras querem abrir ponto de venda pra figurinha, porra, que é de Copa. Agora, como a figurinha não tá pronta ainda, põe os mangazinhos lá, e os caras achando que eles vão achar a revista mensal na Americanas, que eles vão achar homens na Americanas. Porra, acorda pra vida, bicho. 2026, um monte de homem velho barbado pagando de inocente ou querendo enganar os outros na gibisfera. Eu tô perdendo a paciência com essas coisas, cara. Eu vi aí um falando que era o renascimento das bancas, né? Agora seja. Pois pronto. E é o povo do Rio, esse povo do Rio de Janeiro. Se é que eu tô pensando, se tem uma pessoa que não é minha amiga, são esses aí. Polêmica. Tan, tan, tan, né? Vamos botar aquele efeito musical. Se encontrar na rua, atravessar pra passar do outro lado. Olha só. Vamos lá, vamos seguir. Me diz aí, o Maurício, você tem mais, tá aguardando mais alguma coisa para esse ano? É, poucas expectativas, realmente, aqui, né? Já comecei com o Chico Zidasco. A sua maior expectativa é Salvador não te matar esse ano, né? É. E alguém compra meu apartamento, por favor. Manda mensagem aí que a gente negocia. Preciso vender. É, bicho, eu tô curioso. Vou puxar o gancho aí do Universo Energon, que vocês falaram, porque parece que vai ter o primeiro grande crossover aí de Transformers com o G.I. Joe, né? Assim, um já sabe da existência do outro, já apareceu aqui e ali. Mas saiu agora a capa da Transformers G.I. Joe 20, por isso que eu comentei, né? Agora é de março. E a gente já tem o Duke ali no primeiro plano com o Optimus atrás dele, lá ele, sem maldade. Pelo visto, o bicho vai pegar agora também, né? Fechou bem o primeiro ano, pessoal, como eu comentei lá nos melhores. Segundo ano, na verdade. Ainda não parei para ler essa parte dessa fase do Kirkman, mas o Kirkman, que tá escrevendo Transformers e Rivais Cósmicos, tá bem alinhado ali com o Walt Williams. Que o Walt Williams, Joshua Williamson, que tá escrevendo o G.I. Joe, né? Então, promete muito aí, tá rolando uma editorial bem amarradinha. Eu tô levando fé nesse evento. Não sei se vai ser evento, li só nas mensagens mesmo. Como é que vai ser? Espero que seja assim mesmo, né? Sem essa grandiosidade toda, depois vai ser um encadernado. Tá valendo. E com equipes muito boas, mudou agora. O Tom Vale não tá pelo menos aí agora. Mas continua com desenhistas bons, histórias legais. É um exemplo editorial mesmo, assim, sabe? Um oásis. E a gibi licenciada, né? Gibi de hominho, como diz a galera aí, que tá muito melhor do que muito gibi autoral aí, badalado. Boa, né? Transformers e Energon e Universo nunca. Nunca é demais, né? Sempre é coisa boa pra vir. É sucesso, sempre. Vamos ver se o populacho brasileiro e a editora ruim vão deixar que a coisa saia. E você, o Daniel, mais alguma expectativa, seja lá fora ou mais alguma para nossa gibisfera nacional? Cara, esse ano eu estou muito curioso como é que algumas editoras que eu observo bem de perto vão se movimentar, né? E aí eu vou falar exatamente aqui o que eu tô elucubrando, né? É, Pipoca e Nanquim e Comic Zone comprometeram uma boa parte do seu ano com continuações, né? Eles lançaram a Comic Zone prometeu mais duas edições esse ano para quadrinhos dos Smurfs, né? Eles começaram a série, na verdade eles já começaram nesse momento uma pré-venda de uma Mouser, né? Que começou pela Comic Zone, na verdade começa pela QS Comics, sai pela Comic Zone e agora vai de novo pela Comic Zone. Então tem um ano aí dos caras que vai sair muita coisa. Eles começaram aquela série Shin Zero, que é mangá, ainda tem mais acho que 4 ou 5 volumes para sair. Começaram a série Baby, tem mais 2 volumes para sair. Então o Thiago esse ano ele vai ter um ano que ele vai precisar o Thiago Ferrezzi, né, precisa mexer bem as peças para não ficar um ano só de série, o que é ótimo, porque são séries que há muito tempo a gente não via aqui no mercado, como Smurfs mesmo, eu acho que foi legal, e Turma do Arrepio, se eu não me engano, na CCXP eles anunciaram também um volume 2, né, da edição histórica da Turma do Arrepio. Então você vê que é um ano assim onde as editoras se comprometeram com bastante coisa que é mais longeva, né? E aí você olha para o Pipoca, eles estão com o Torgal, que lançaram o primeiro de 4, pelo menos mais 2 esse ano, lançaram o Tartaruga Ninja, que tem pelo menos mais 2 ou 3 esse ano, estão com o Blueberry Mercers, que tem mais 2 esse ano, um monte de mangá que eu não sei nem dizer quantos volumes são, mas que... Né? Então eu estou muito curioso para ver onde que eles vão encaixar novidades, né? Porque até agora a temporada de anúncios, eu tô sentindo a temporada de anúncios mais morna, sabe? A própria CCXP foi uma CCXP abaixo das expectativas, e se eu soubesse que a galera ia economizar em anúncio, eu talvez eu nem tivesse anunciado as coisas que eu anunciei na CCXP. Eu fiquei com essa sensação de que ou vai ser um ano... Até por conta da Copa, da eleição, onde as editoras vão pisar um pouco mais no freio e apostar no seguro, ou a galera está segurando o segredo para, de março para frente, começar a divulgar nos seus respectivos canais, de acordo com suas estratégias de divulgação. Você falou dos problemas das gráficas em relação à Copa, para produzir as coisas relacionadas ao álbum. Realmente, segundo semestre é eleição, né? Então, as gráficas vão estar também trabalhando com material de campanha, né? Então vai ter muita coisa, também vai ter esse comprometimento do parque gráfico, né, o Daniel? Tem isso, e tem um outro fator que é assim, tinha muita editora de médio para pequeno porte que estava esperando o FIC, né, como uma vitrine legal de lançar quadrinho, de fazer desova de uma boa parte da sua tiragem, e aí a gente é pego de surpresa com a ideia de que o FIC vai ser no segundo semestre, provavelmente entre agosto e setembro, às vésperas da CCXP, sabe? Isso mexe com o planejamento de todo mundo. Então, por exemplo, aqui na Poptopia a gente tinha pensado levar para o FIC uns quadrinhos africanos, imaginando que o FIC seria agora entre abril e maio. A gente começou a traduzir o quadrinho, a diagramar o quadrinho, já vai para a gráfica no mês que vem, e o evento que deveria ser o evento focal desse quadrinho, que é para um público mais alternativo, mais experimental, eu só vou ter lá no segundo semestre. Então, o que, que eu faço com esse quadrinho até setembro, né? Claro, tem outros canais de venda e tudo mais, mas ferrou um pouco a nossa estratégia. Imagino que outras editoras também tiveram que fazer esse rearranjo com essa notícia. Porque quando a gente pensa, cara, em outros eventos, como o Bienal, por exemplo, o investimento é altíssimo. Eu acho que eu compartilhei com o Maurício esses dias atrás no grupo, R$25 mil um stand numa Bienal. Para uma editora de médio para pequeno porte, eu diria que até para uma editora como Pipoca e Nanquim tem que pensar muito, né, para você fazer um investimento desse, porque o retorno não é garantido. Você tem que vender muito quadrinho para pagar esse investimento das pessoas que trabalham lá e sair com algum lucro. Então, o FIC seria o evento mais democrático para as editoras esse ano. Acho que muitas delas vão ter que rever suas estratégias por conta disso. Realmente, eu acho que esse talvez seja o principal problema do FIC. Ele não tem uma data garantida no calendário, né? Desde que começou a CCXP, eles tentaram. Porque assim, das vezes que eu fui pro FIC, sempre foi no segundo semestre. Eu já fui ao FIC em novembro, né? Mas aí desde que a CCXP surgiu e que se estabeleceu naquela data, naquele primeiro final de semana de dezembro, eles tentaram trazer o FIC para o primeiro semestre, né? Mas só que isso fica. Nunca tem uma data fixa. Até para quem quer ir até o evento, ir até o FIC. É uma coisa assim que você não tem muito como se planejar, né? Porque principalmente quem é de fora, quem é de mais longe, como eu aqui em Maceió, eu adoro o evento, adoro o FIC, adoro Belo Horizonte, a galera de lá é muito bacana, assim. Se for para escolher entre CCXP e FIC, eu vou escolher o FIC muitas vezes, só que assim, eu tenho como me planejar para ir na CCXP, porque eu sei quando vai ser a CCXP, eu sei quando vai ser. O FIC eu nunca sei quando vai ser. Então, isso. Se pra gente que quer visitar, quer ir até lá, já é complicado, eu fico imaginando pra quadrinistas, pra editores, pros donos de editora, como consegue se planejar para o evento. Não consegue, né? Eu acho que a gente. Isso depõe contra aquela conversa, né? De que a gente não tem um mercado. A gente tem uma cena, porque se a gente tivesse um mercado, essas datas seriam mais bem estruturadas, sabe? Tudo bem que até lá fora o Angoulême deixou de acontecer esse ano por outros motivos e tal, mas a gente ter por exemplo, para quem está em São Paulo, as editoras já conseguem acompanhar aquelas feiras do livro, sabe, das universidades de São Paulo, USP, UNESP, USP Leste. Isso já é um calendário pré-estabelecido e tá todo mundo meio que se programando para desovar aquilo que tem em estoque, porque tem que ser com 50% nessas datas, né? Então, acaba sendo uma expectativa, vamos dizer assim, como editor, poder levar para esses eventos os quadrinhos que você já trabalhou, já lançou e tem que abrir espaço para outras coisas. Mas aqui, né, nesse quesito, São Paulo funciona. Agora, quando você olha para outros eventos que vivem mudando, aí, cara, o FIC foi não vou dizer uma tragédia de logística, porque ninguém chegou nem a comprar nada para ir ainda, né? Passagem e tudo mais. Mas vai ser divulgado com 90 dias de antecedência para todo mundo se preparar, entendeu? É um negócio muito doido. Fica complicado. Luiz? Eu não vou reclamar de vocês, é porque vocês não são exatamente da cidade que esses eventos acontecem. Mas e aqui no Rio, cara? Que não tem nada. A Bienal não é uma Bienal de quadrinhos, entendeu? É muito difícil que eu, que só praticamente todos os livros clássicos que eu gosto, né? Não vou lá para comprar livro de palavra. 90% que eu vou é para comprar colecionável ou quadrinho. E lá é muito hostil para quem quer comprar quadrinho, sabe assim? Na última não teve nem a Comics. Eu tinha muita vontade, eu não sei se eu cheguei a falar com o Maurício, com o Daniel separado ou com os dois ao mesmo tempo, que eu tinha vontade de ir no. O Daniel até falou, casava muito contigo ali, a FIC e tal. E ano passado, eu li muito quadrinho nacional de altíssima qualidade, assim. Eu meio que, não vou dizer tripliquei, mas quase isso, que eu tinha uma prateleira de quadrinho nacional, agora eu tenho três. Li muita coisa e comprei muita coisa, e assim, tinha vontade de ir, mas longe, né? E aí eu não sei se iria para dormir num. Não sei se também é vários dias, é um dia só, também não sei, né? Eu ainda teria o hotel, teria a ida e a volta, né? Provavelmente eu teria que ir de ônibus, enfim. O FIC normalmente é de quarta a domingo que tem o evento. A vantagem é que é gratuito, né? Você não paga entrada, então o custo que você teria era basicamente de hospedagem e alimentação. E se você pegar um hotel próximo do evento, talvez transporte menos, porque você pode ir e voltar a pé. Das vezes que eu fui pro FIC, foi mais ou menos assim. E vale muito a pena, sim, vale muito a pena. O problema do FIC realmente, principalmente agora, assim, ultimamente o FIC ele tem se preocupado mais com uma coisa um pouquinho mais comercial, né? Porque no começo era muito alternativo, assim, não tinha, quase não tinha nada de comics, era Underground. mais, era muito mais quadrinho europeu, era uma coisa assim, mais, realmente era um pouco mais underground, mas pelo menos nas últimas edições que eu fui, já foi uma coisa um pouco mais comercial e é um evento assim muito bacana pelo clima da cidade, assim, não se compara com o da CCXP. É um clima muito mais bacana, pelo menos para quadrinhos, eu sempre é muito mais bacana o FIC mesmo. Mas diga aí, ô Luiz, você tem mais alguma expectativa para esse ano? Então, continuando aquela parada dos mangás que eu falei agora, bem que a expectativa é comprar e ler. Pseudo do lançamento, né? Coisas que saíram, sei lá, 2 meses atrás, que mal as pessoas conseguiram comprar, porque as coisas estão com preço cheio ainda. Como acho que, ó, muitos ouvintes aí sabem até pelo pilha passado, eu estou fazendo aquele levantamento das listas de melhor do ano. Então, assim, muitas coisas me chamaram a atenção. Eu fiz uma anotação ali, dando uma pesquisa na internet do que meio que acabou de ser lançado, vai ser lançado. Então, eu só queria fazer uma listinha assim. Não me ater muito em contar a resenha de cada um, não, porque senão vai tomar muito tempo. Mas eu queria citar vários que me chamaram a atenção. Um quadrinho chamado Segue o Baile da Veneta. O de Férias Negras da QS Comics também. Muitas. As poucas pessoas. Acho que não vai entrar na lista lá do top dos tops, né? As mais citadas, mas assim, quem citou assim, de uma maneira, meu Deus do céu, e é baseado num livro, né? Um romance policial. Talvez eu compre os dois, né? Resta um, se eu não me engano, é da HQueria, também muita gente durante o ano passado citou essa. O 8-Ball, que eu acho que saiu pela Darkside. Não encontrei lugar nenhum ainda para comprar, em livrarias que tem coisa da Darkside. Estranhamente, não encontrei. Vocês roubaram aí a indicação do Transformers, também é uma expectativa minha de ler, né? O Maurício fala tão bem da Warren Johnson, né? Mas assim, eu não compro as coisas que saem pela Devir, porque é caríssimo, caríssimo. Meu Deus do céu, eu não gosto assim. Eu tudo bem que você não deve calcular assim, é coisa até, sei lá, mesquinha da minha parte. Você tá. Tudo que é, sei lá, mais de R$ 1 por folha, para mim é um absurdo. Você não pode cobrar um quadrinho de 100 páginas R$ 100. Eu acho absurdo um negócio desse. Porque tem. Ah, mas tem um negócio da licenciamento, não sei o quê. Assim. Infelizmente, tem que ser uma parada que vale muito a pena e tem que ser um desconto de quase 50% para eu conseguir comprar. E assim, não só ele, como tipo a editora inteira, para que eu faça uma compra. Tipo, a Nemo faz uma dessa anual, aí tem essa aí da feira da USP, que todos os sites fazem desconto na época, né? Para quem não vai lá, também fazem no site. Enfim, um outro também, se não me engano, é da Conrad, Duas Moças Nuas. Que é um quadrinho meio difícil de perguntar pro vendedor da loja, né? Você tem duas moças nuas aí para me vender? Não é um nome muito legal para quadrinho, né? Mas enfim. Estacional. Como é que tu vai falar uma parada dessa? Aí, o Tartaruga Ninja da IDW, que também é muito citado, gostaram muito, mas assim, eu não gostei nem do Tartaruga. Eu sei que é outra coisa, né? Da clássica, eu não sei se eu vou gostar tanto assim dessa nova. E assim, R$ 200, né? Acho que é R$ 200 que tá. Aí só com promoção também. Torgal, com certeza eu vou comprar, porque é um tipo de quadrinho europeu assim que me interessa mais, mas assim, também não sei se. Tem muita coisa que saiu pela Nemo também, esses quadrinhos europeus de álbum comprido, assim, pesado. e era o Mateu, aquele nas Índias Traiçoeiras, aquilo ali tudo esgotou, porque eu não ia pagar 150, 200 reais na hora que eles despirocaram de vez do preço, eu não conseguia achar com desconto, e aí quando, tá bom, vou fazer uma compra aqui de, sei lá, R$1.000 e vou dividir a perder de vista, porque a fatura liberou. Não encontrei mais, eu falei, também não vou ficar correndo atrás. Tem scan, tá bom pra mim. E o outro, aí sim é um lançamento, acabou de sair, eu não vi ninguém comentando ainda, que é o Marte Mistério, a versão meio que ônibus, assim, da 85. Que eu tô esperando há muito tempo, né? Que o pouco quadrinho que eu li do Marte Mistério, gostei. E um que tá pra sair pela Risco, que é um volume, eles já lançaram Frankenstein, Drácula, e agora vai sair, do George Bess. É o Corcunda de Notre Dame, que é um, pô, eu adoro, meu livro favorito da vida é Os Miseráveis, gosto muito do Vitor Hugo, achei chatíssimo quando eu li o Corcunda de Notre Dame, que é o romance, né? Bom, um dos meus desenhos favoritos, meus filmes favoritos da vida é o Corcunda de Notre Dame, o desenho da Disney. Tem todas as músicas de cabeça aqui, se quiser cantar agora, eu canto, eu sei. Mas, não, por favor, não precisa. Eu acho chato. E assim, eu tenho um certo, uma predileção por comprar, tem uma prateleira inteira só disso, de adaptações de livros em quadrinhos. Tanto nacionais quanto tem uma prateleira inteira só disso. Então, assim, me interessa bastante, porque a arte, pelo que eu vi ali, acho que no Fora do Plástico, assim, achei muito sensacional. Não li ainda, porque os que saíram a Drácula e Frankenstein não me interessa tanto, assim. Eu tava com outras coisas de Marvel pra gravar, até pra gravar pro Avante na frente. Inclusive, aqui o Daniel, o Maurício saiu aí, mas como o Daniel ainda tá na live, eu queria anunciar aí como uma expectativa pro ano, a expectativa aí no caso do público, espero que tenha, que a gente tá para gravar esse ano, em contagem regressiva aí pro filme dos Vingadores no final do ano, a toda a fase do Jonathan Hickman nos Vingadores. A gente vai gravar uma série de Avantes Vingadores aí sobre essa fase tão querida, esse autor tão querido por mim. Olha aí. Enfim, aí fica a revelação aí que eu acho que ninguém tinha sabido ainda dessa. A gente vai alternar, né? Porque aí também ficar gravando o ano inteiro sobre o Jonathan Hickman aí também é demais pra mim, né? Aí já é demais, né? Pô, mas muita coisa de expectativa mesmo. Vamos ver. Mas o que eu fiquei mais com a maior expectativa foi justamente nos novos episódios do Avante Vingadores. Eu vou finalizar mais uma expectativa e aí. Puxando já do mercado internacional, que vai vir para cá certamente, é que uma coisa que eu até falei na live que a gente fez lá no teu canal, Daniel, que é justamente sobre esses crossovers da Marvel com a DC, né? Foram retomados esse ano, primeiro com Batman e Deadpool, ou primeiro com Deadpool e Batman, e depois com Batman e Deadpool, e aí várias historinhas curtas dentro dessas duas publicações, e já anunciaram um novo do Superman com o Homem-Aranha, e eu sinceramente espero mais coisas esse ano de crossovers entre Marvel e DC, e quem sabe mais coisas do universo Amálgama, que eu amo de paixão as histórias do Amálgama, quem sabe finalmente não lançam isso aqui por aqui, não queria que fosse. Não, se bem que já. Não, eu não lembro se anunciaram o Amálgama lá no, na CCXP, não, né? Anunciaram foi o. Stanley Imagina DC. Foi Stanley Imagina DC. Mas eu queria muito que saísse o. Eu queria muito que saísse o Universo Amálgama aqui no Brasil, tanto o que já foi publicado pela Abril na época, como aquela segunda leva que não foi publicado, mas que a gente falou no. Já saudoso Pilha de Gibis número 50, a gente falou de todas as séries do Amálgama, então é uma das coisas que eu queria ver, tanto a republicação dos antigos, como histórias novas de personagens Amálgama saindo lá fora, e com essa nova leva de crossovers entre Marvel e DC, espero que eles continuem em bons termos durante um bom tempo, que consiga resultar em mais coisas do universo Amálgama, mas isso para mim seria uma grande expectativa para esse ano. Eu acho que vem Marvel versus DC em grande quantidade esse ano, porque já tem aí confirmado o reprint do Superman e Homem-Aranha, né? E me parece que lá eu só não senti firmeza do Omnibus mesmo vir, mas existe vontade da Panini explorar isso. Quando ela sinaliza pra gente com o Stan Lee Imagina o Universo DC, Eu entendi que só não lançou o outro porque talvez ainda está dependendo de alguma questão ali jurídica, entendeu? Algum lance ali que travou. Porque, cara, Porque foi eu acho tanta que foi coisa. esse ano que saiu lá fora, não foi, Daniel? Foi esse ano que saiu lá fora, porque Pois, ficou um tempo tá em parado, né? 2025. É, inclusive esses dias atrás teve uma loja de importados que falou assim: tem o último em estoque tal, o ônibus da Republicação Clássica, Marvel e DC. Falei: vou dar uma olhada, né? Vou me dar de presente, vou me mimar. Rapaz do céu, R$ 980, bicho, não dá não. Não, Sem condições. dá não, Tem que esperar para ver se a Paninosa manda aí para nós, aí, para a gente fazer uma loucura. olha aí. Bom, eu acho que é isso. Já temos bastante coisa do que esperar agora em 2026. Eu quero saber o que que eu posso esperar da editora Poptopi em 2026, ô Daniel. Olha, queridos amigos e meu querido amigo Marquito, eu hoje recebi um sinal verde de um licenciante para um quadrinho europeu que eu queria muito já poder divulgar, mas como eu não assinei ainda, eu ainda não posso divulgar, mas é Ah, um não, então grande não, nome melhor da. não. É um grande nome da nona arte aí, que quando a gente soltar vai fazer barulho. E eu tô, cara, muito empenhado em conseguir a aprovação de duas séries da Image, né? Essa Image, que um brasileiro muito em conseguir, um artista brasileiro, fechou o ano muito em alta lá fora. Então, as pessoas, quando elas lembram, elas vêm perguntar pra gente, pedir, indicar a da Image pra lançar, elas falam coisa muito antiga, tipo, ah, traz Savage Dragon. É mais complicado pra gente nesse momento apostar numa série parruda do Eric Larson. Mas tem muita coisa contemporânea da Image que é interessantíssima e que o mercado brasileiro não vê faz tempo. Então, por isso que esse ano a gente já confirmou Local Man, que é um quadrinho assim, com cara de quadrinho dos anos 90, só que com uma pegada de desconstruir a própria Image, sabe? O Tony Flix, que é o escritor, ele falar que ele tentou fazer o Watchmen da Image com Local Man, e é bem bacana o quadrinho. E a gente vai trazer essa HQ, vamos trazer o Old Dog do Declan Shelby, que é uma história não contada do Nick Fury, porque é totalmente baseado no Nick Fury, o personagem, uma mistura de Nick Fury com 007, só que com uma pegada de terror. Então, a gente tem essas duas da Image e tem mais duas da Image que eu acho que nos próximos dias a gente vai ter confirmação e vai ser uma notícia bem legal de dar para a galera. Mas, assim, fiquem na torcida porque a gente está realmente querendo se tornar meio que a referência para a Image Comics aqui no Brasil. Claro, para séries que caibam no nosso orçamento, para a gente poder usar, né? É um negócio que eu tenho muito desejo, Marquito, de trabalhar, e pode ser que você veja no Brasil esse ano, não necessariamente pela gente, é aquela série do Andrei Bressan, que é o Beatwright, né? Essa é uma série que a gente fez proposta, e a resposta que a gente teve é que já tinha uma outra editora brasileira com negociações bastante avançadas, então se não desse certo com eles, voltariam a conversar com a gente. Não voltaram a conversar com a gente até agora, então estou acreditando que essa deve ser uma coisa que nas próximas lives aí de anúncio deve aparecer, porque já tinha gente com conversa bem encaminhada para trazer essa série. É uma série longa, de 9 volumes, de fantasia, tem editoras muito interessadas em publicar fantasia no Brasil recentemente, então é uma aposta quase que certeira que Beatwright aparece nessa temporada de anúncios aqui no Brasil para 2026. Ah, bem bacana. E você, Luiz, para a gente encerrar, qual a expectativa para você terminar a compilação dos melhores do ano esse ano? Olha, eu já compilei 186, zerei a lista até o momento. É a maior lista de todos os tempos, né? Que a do ano passado tinha 133, virando para 150, porque a do o Prêmio Grampo são 20 pessoas, se não me engano, que votam. Eu acredito que são uns 15, assim, canais, assim, dos mais conhecidos, assim, que normalmente fazem. E, sei lá, até março, meio de março, assim, a gente já consiga divulgar, assim, com um slide bonitinho, né? Tudo já pronto, entendeu? Eu não vou ficar esperando, porque tem uns que só divulgam lista, sabe lá Deus por quê, lá em abril, maio, sabe? Aí é complicado, né? Esses eu vou simplesmente ignorar, felizmente. Mas assim, eu nunca vi tanto quadrinho nacional sendo citado, nunca vi tanto quadrinho Bonelli sendo citado, e não por canais que falam de Bonelli, sabe? É uma experiência. É um serviço, vamos supor assim, entre aspas, de corno, né? Fazer um negócio de trabalheira do cacete, ficar vendo 250 vídeos diferentes no Instagram, TikTok, site, blog e tal, é meio complicadinho, mas assim, é uma experiência quase antropológica, de ver a opinião de várias pessoas. Assim, tem muito canal, por mais que não seja tão grande, tão conhecido, lê bastante coisa, são coisas assim profundas, tem pessoas que são pessoas formadas, né? Pessoas que são de literatura, de vários campos do conhecimento, assim, que também fazem vídeos de melhores, no caso, leituras, né, que eles citam poucos quadrinhos, mas também citam, é mais livro, uhum, normal, né, e, assim, é sempre bom pegar indicações de quadrinhos que você nunca tinha ouvido falar. Teve se não me engano, um canal, sim, chamado Lendo Quadrinhos Nacionais. Eles têm uma plataforma de online, né, que as pessoas lançam as coisas lá, de quadrinhos independentes. Uma coisa ou outra acaba saindo pela MPEG, pela JBC, coisa meio mais mangá. Se não me engano, o Sense Life. É que eu sou péssimo pra guardar nome, assim. Mas, e tem uns dois ou três, assim, que já meio que se tornaram conhecidos, assim, que foram republicados por editora grande. E, assim, eu não conhecia. Então, assim, três vídeos que o cara lançou, o prêmio lá dele e o vídeo de indicações de AZ e um outro vídeo. Eu devo ter pego muita coisa assim que eu não conhecia, nem os autores, acabei seguindo as pessoas no Instagram. Então, assim, é uma vantagem, né, de fazer esse serviço todo complicado aí, essa trabalheira toda. Legal, mas quando sair, a gente volta aqui, ou certamente, talvez lá o Daniel no Poptopia vai falar sobre, mas certamente a tua lista, quando você tiver terminado de compilar, vai repercutir um bocado. A gente vai voltar a falar dela aqui também. Bom, acho que é isso. O Luiz já falou que o Maurício teve que sair um pouquinho mais cedo, mas deixou os beijos tradicionais que ele sempre deixa para todos os nossos ouvintes no final do programa. E quero agradecer mais uma vez, Daniel. Obrigado por você ter vindo aqui mais um ano nesse podcast de expectativas. E para quem aí estava dentro de uma caverna nesses últimos anos, não sabe o que é internet, não sabe o que é a gibisfera, onde os nossos ouvintes te encontram nessa internet de meu Deus, Daniel? Bom, gente, eu tô lá no canal Poptopia, né, quem precisar aí saber das novidades de quadrinhos, dá uma passadinha por lá, que o foco lá é sempre falar de lançamentos, e eu me empenho, eu tento falar o máximo que eu posso dos lançamentos que chegam aqui na região, quase que sempre, para deixar a galera o mais atualizado possível, e também trazendo sempre as novidades da nossa editora, que é um novo projeto aí que surgiu no ano passado e que já vai para segundo ano com previsão de lançar pelo menos 8 novos quadrinhos aqui no Brasil. Então, conto com vocês. E se puderem acessar o poptopia.com.br, vocês vão ver que está rolando nesse momento o cupom FOLIA15, onde vocês conseguem adquirir todos os quadrinhos da nossa editora com 15% de desconto. Vai ser massa se eu puder mandar umas coisas legais aí para tua casa para você ler. Valeu, valeu. Um abração. Valeu. E já começou com o pé direito, né? Porque já... e algumas das listas que eu vi já tem a galera citando os gibis lançados pela Poptopia já em alguns dos melhores do ano passado. Então, começou com o pé direito. Luiz, você já é de casa, já está lá, já o Avante Vingadores firme e forte esse ano. Pretendemos. Ano passado eu tive alguns problemas de saúde, né? E que a gente não pôde gravar tanto quanto um ano retrasado. Mas esse ano eu vou tentar editar menos, né? Porque eu fico no preciosismo de ficar cortando todo silêncio, todo engasgo, toda gagueira que a gente tem, para ver se a gente adianta, né? Tem pelo menos um todo mês aí, até porque tem muita ideia aí. Eu fiz passei ali para a lista do que eu pretendo gravar até ad infinito pro Maurício. Então, assunto não falta. Vingadores não falta assunto esse ano, e é sempre um papo bom de ouvir vocês falando sobre os maiores heróis da Terra. Bom, é isso, pessoal. Essas foram as nossas expectativas. Ano que vem, vocês, ou no decorrer do ano, vocês nos cobrem sobre o que falamos aqui, se vocês concordam, se não. Comentem aí nas redes sociais, no Spotify, nos comentários do YouTube, lá no site. Comentem o que vocês acharam e quais são as suas expectativas para o mercado de quadrinhos ou para os quadrinhos no decorrer desse ano. E semana que vem estaremos de volta com mais um Pilha de Gibis. Um grande abraço e tchau.